Oficina Popular. Aí, beleza, estamos voltando aqui com o terceiro bloco. A gente vai falar um pouco de tecnologia aqui. Ontem o Jovem fez uma explicação bem legal aqui sobre microfones, tal, caixa de som. E depois vamos ver aqui o que ele tem para falar sobre essa parte de tecnologia, de equipamentos e programas. Eu acho que em relação a equipamentos para produção para rádio, assim, lógico que existe desde um sentido mais profissional, né, de ter um estúdio de rádio bem isolado acusticamente, de prezar por uns microfones, placas de som, compressores. É importante, né, também pensar nesse sentido profissional e tal. Mas com os novos paradigmas, com as novas produções, principalmente pensando para a web, quase qualquer um já tem uma rádio em casa, desde que você tenha um microfone e um computador com placa de som, né? Acho que uma das primeiras coisas que eu gosto de falar é isso, assim. Você conseguir plugar o microfone no computador e gravar ele, e hoje em dia você tem um software como o Audacity, que é um software livre disponível tanto para Linux quanto para Windows, você já consegue gravar, e ele é um software multipista também, você consegue colocar uma música tanto de background musical quanto na sequência, já consegue gravar um podcast assim, com uma facilidade imensa hoje em dia, né? Quase todo mundo já tem a ferramenta na mão. Mas aí depois eu falei um pouco mais sobre os tipos de microfone, né? A gente está usando aqui um microfone dinâmico, que é um microfone mais comum, até usado em shows, assim, né? Tal, mas é muito mais acessível, né, para produção. Existem os microfones condensadores também, né, que são os microfones mais utilizados em estúdios profissionais. Eu dei um breve toque sobre os microfones direcionais, que são usados tanto para produção de cinema e vídeo, quanto para microfonar bateria, alguns outros tipos mais específicos, assim, de instrumentos, né? Mas, assim, o grande barato, na verdade, foi tentar fazer uma analogia aí, não só do som, do funcionamento dos equipamentos, mas com a analogia do funcionamento dos equipamentos eletrônicos com o nosso corpo humano, né? Que, na verdade, quando o nosso ouvido, ele tem uma relação espacial muito, muito importante, né? Um dos principais órgãos que nos faz estar de pé, na verdade, e a gente tem que aguçar ele, tem que buscar cada vez mais, entender melhor o sentido, sensibilizar ele, tanto para texturas, para notas musicais, para intensidades de volume, para várias coisas, a gente tem que saber entender e sensibilizar ele. E foi legal que o Alex é fonoaudiólogo, colaborou com várias coisas, e a gente, inclusive, já tinha programado aqui para ele fazer uma pequena apresentação, né? Já que eu fiz uma analogia entre o funcionamento do microfone, né? Quando a membrana do microfone treme e faz gerar o sinal elétrico analógico aqui do som. A gente fez uma analogia do ouvido. Acho que é legal ele falar um pouco do funcionamento mesmo desse aparelho tão importante para a nossa existência. Bom, essa parte de microfones e tal não é muito a minha praia, não. Mas essa praia do ouvido, do mecanismo, como é que funciona a audição, já é bem gostoso a gente estudar, porque ele tem a membrana timpânica, né? Então o som é a movimentação da massa do ar, né, que chega até essa membrana, né? Ou a gente chama de tímpano, né? Que mexe uma cadeia ossicular, né, formada aí por três ossículos. E o interessante, jovem, é que o nosso aparelho auditivo, quando nós nascemos, ele já é do tamanho que ele vai ser quando adulto. Né? Então ele é o único órgão que não cresce com o nosso crescimento, né, durante a nossa vida. Então você já nasce com o sistema auditivo pronto até a idade que você, né, Deus quiser ir. Então a partir dos 5 meses de idade gestacional a gente já está ouvindo, né? Então por isso é importante a comunicação dos pais, né, durante a gestação. Entendi, então, por que meu primo tem uma orelha grande quando nasceu? É por causa disso, então? Tem a ver? Não, a questão do pavilhão auricular, né, que é essa parte externa da orelha, aí ela já cresce um pouco, né? Eu tô falando mais da parte interna, tanto da membrana do canal, né, desse buraquinho do ouvido, com a membrana timpânica e a cadeia ossicular, né? Essa movimentação, né, de massa, né, que seria o som, né, ela vai movimentar essa membrana timpânica, tipo, vamos relacionar assim com a bateria, né, quando você bate, aquela movimentação seria mais ou menos o que o tímpano faz. E essa membrana, ela se renova, alguma coisa do tipo, ou não? Porque eu ouvi falar que tem que tomar cuidado, geralmente com um foninho muito alto que vai ensurdecendo a pessoa, assim. Então, na verdade, a questão da membrana timpânica, na verdade, do ouvido como um todo, né, ele não se regenera. Né? Uma vez quebrado, rompida essa membrana, você não tem mais ela. E o que tem muita pesquisa feita, inclusive por um médico aqui em Cuiabá, o Dr. Mário Espósito, que foi tema de palestras de nível internacional, foi a reconstituição dessa membrana pela membrana cara-amniótica, né, que é a famosa placenta aí, né? Então você consegue só com reconstituição cirúrgica, tá? Já existe essa pesquisa, foi tema de doutorado, Dr. Mário Espósito, que expôs no simpósio internacional. Já fizeram, já foi comprovado cientificamente e apresentou em simpósio internacional. Né? E eu tô em laringologia, que aconteceu no Rio de Janeiro. Existe vida para os surdos? Na verdade, sim. A surdez, ela já é uma outra questão, né? Porque a membrana timpânica, ele é o primeiro mecanismo, né? Ela é só a membrana que vai movimentar essa cadeia de ossos, né? E depois que o som bate, né, ela faz a parte, ele sai da parte de ar, né, dessa movimentação de ar, ele vira um movimento mecânico, né, esse movimento dessa membrana que faz movimentar esses ossos, né. A movimentação desses ossos vai movimentar, vai bater na cóclea, né, que é onde o jovem falou que dá o equilíbrio, que está junto com a cóclea, está os canais semicirculares que está responsável pelo nosso equilíbrio, tá? Os labirintos, que aí fala labirintite e tal, que vai dar essa questão dos equilíbrios. Então, quando a gente chega na cóclea, esse som, ele entra mecânico, né, aí ele passa a ser hidrolítico, né, que ele movimenta dois meios aquosos, né, o endolinfa e o perilinfa, aonde, né, eles não se misturam, tá? Onde um vai movimentar o outro e vai fazer movimentar dentro da cóclea, tem um outro órgão chamado órgão de corte, né, que tem uma membrana, né, onde está as células ciliadas, que ela parece com os nossos pelos, né? Então, com essa movimentação da membrana tectória, vai bater nesses cílios, né? E desses cílios vai transformar esse impulso hidrolítico, vai transformar-se em impulsos elétricos, que vai estar gerando o estímulo nervoso, que vai estar levando a nível cerebral, né? Então, a questão do surdo, a gente tem que ver uma investigação mais profunda, porque ele pode ter alguma dificuldade ou uma má formação a nível de nervo, né? A nível de processamento auditivo também, a nível cerebral, né? Ou ele pode nascer com as células ciliadas, com poucas células ciliadas, né? E para isso é somente aparelhos auditivos, né? E nós temos hoje o que é mais frequente usado quando a criança já é detectada com alguma deficiência através do exame de otoemissões acústicas, né? Que é o famoso teste da orelhinha aí. Então, você tem uma prototização mais rápida, né? Quando a criança está em franco desenvolvimento, né, você consegue trazer uma melhor qualidade para essa criança. Então, o implante coclear poderia ser o mais indicado, né, mas nem sempre esse diagnóstico é feito pela rede pública de saúde, porque é um exame considerado padrão ouro, né? Mas a gente tem boas melhoras com quem usa, né? Pelo menos assim, em sinais de aprotetização, né, tanto em crianças como nos adultos, se dá a questão da sobrevida, com tons de alerta, por exemplo. A pessoa está atravessando a rua, não vê o carro naquele momento, vê um carro em alta velocidade, o cara buzina, essa pessoa consegue, né, retornar ao ponto de origem sem que seja acontecer um dano maior. Alex, considerando que o nosso programa tem que levar a informação e a nossa sociedade que está nos ouvindo nesse momento, qual é a recomendação que você faz aos nossos jovens que gostam de show, som alto? Qual é a recomendação que você faz dos cuidados necessários para esses jovens e aos nossos ouvintes nesse momento? Dentro dessa pergunta do Hamilton, nos bastidores aqui da Oficina Popular, ele comentou com a gente, Hamilton, de que realmente o som alto dá impotência sexual. Eu falei, é verdade? A galera estava todo mundo com som de ouvido nos últimos dias, agora está todo sem som de ouvido. Eu falei, se é verdade isso? Eu não quero uma ouvição alta, não. Essa é a primeira grande preocupação dos homens, né, em relação à sua sexualidade, né, a masculinidade, aí, né, a virilidade. Mas isso tem a ver sim, porque quando você está... Primeiramente, vou responder a pergunta do Hamilton em relação à proteção, né? Para quem mexe com música, trabalha diretamente, né, principalmente os músicos, né, é legal que em vez de cubos potentes, né, que se usem mais retornos no tipo concha, né, que aqueles usados pelos DJs e tal, ele ficaria, tem uma regulagem melhor, né, e fica menos, o músico fica menos exposto a um ruído mais elevado, né, do que a várias caixas de som ligadas ao mesmo tempo. Né? E em relação aos jovens, né? Não somente ao jovem que está aqui nos orientando, né, nessa oficina, né? Aos jovens de todo o mundo aí, é interessante que se faça tipo uma, a gente fala de na fonoaudiologia, a gente usa como molde, né, para estar fazendo. Porque é muito feio, né, você entrar com aqueles protetores auditivos e tal, vai pensar que você tá ali indo para trabalhar, né, fica aquele fiozinho no meio, todo mundo vê que você tá. Então você faz um molde, que é como se você fosse tirar a moldagem para um aparelho, né, tem uns que são de silicone e outros que são de acrílicos. O de silicone é o mais indicado, que incomoda menos e tal, ele é transparente, né, ou quem quiser personalizar pode fazer ele também colorido, né. E essa atenuação, né, desse aparelho de silicone, que no caso é usado por quem já viu o aparelho auditivo, né, aquele externo, né, que coloca, é daquele formatozinho ali, né, hoje é imperceptível, numa boate você não vai nem ver, ele atenua em torno aí, sim, de 40 decibéis. Ao som numa boate que está em torno de 120, né, você já reduz essa produção aí para 80 decibéis, né. Então, mais ou menos próximo daquilo que você está no ambiente do dia a dia, né, num trânsito de uma grande cidade, né. Em relação à impotência sexual, ele é o último caso, viu, juiz? É uma questão que deve ser preocupada, tá? Mas ele dá, antes da impotência sexual, ele é o nível de ruído muito alto, ele traz outros problemas, né? O primeiro deles é a surdez, né? A dificuldade de audição. Ele traz problemas com equilíbrio, né, porque ele é o canal semicircular ou o labirinto ósseo lá, está interligado com a cóclea, tá? Então você tem a alteração em conjunto. Você tem problemas circulatórios, né, cardiovascular, né, um problema mais grave aí é podendo ocorrer até infarto decorrente ao volume muito alto, né, problemas de coração, pressão e hipertensão arterial, né. E como você tem essa dificuldade, arritmia cardíaca, né? Então quando você tem arritmia cardíaca, você não consegue irrigar o seu corpo como um todo. E, né, e para a área masculina, isso causa impotência, né? Porque ele não tem um fluxo normalizado de sangue para irrigar os vasos cavernosos que faz a ereção no homem, né? Então, por isso vem a causar a impotência sexual. Seria o último caso, um caso bem mais grave, né? Beleza, Alex, boa tarde, tá? Satisfação estar participando aqui do nosso web rádio aqui. Tô participando agora desse segundo bloco aqui. Esse da é Oficina Popular, tô o Ted. Esse é o Ted que entrou na primeiro bloco aí. Isso, como na gravação, né? É terceiro bloco, tô desatualizado. O Alex, é o seguinte, eu quero fazer uma pergunta para você. Você deu várias explicações, falou muito aí sobre a parte de audição, os cuidados que nós temos que ter com os ouvidos. Até a questão da impotência sexual. Mas, para nós aqui, já profissionais da área de comunicação, futuros profissionais da área de comunicação, o que, que é recomendado na área fonoaudióloga? Eu digo para o locutor, para aquele que fala, para a voz, tanto na web rádio, ou aquele radialista, ou aquele que está no estúdio, ou da televisão, que fala, que você vê mais ele falando mesmo. Que cuidado que esse profissional tem que ter, cara, basicamente para todos aí. Porque eu já trabalhei, só um parênteses aqui, eu já trabalhei durante um ano em call center, onde você trabalhava em média de 6 horas por dia. Teve um período, nos 8, 9 meses, que teve um dia que minha voz parou, não saía mais. Eu comecei a ficar apavorado, tomava água, fazia gargarejo, minha voz não saía mais. Eu fiquei apavorado, falei, meu Deus do céu, né? Daí tirei um descanso lá dos 15 minutos, foi voltando a minha voz, mas me deram um descanso lá de 2 dias. O que que você pode falar para nós aí? Boa colocação, Ted. Além da audição, né, que é importante para o músico, a questão vocal também é muito importante, né? Tanto para o músico como para os outros profissionais que utilizam a voz, né? Advogados, professores, radialistas, pessoal que trabalha aí com call center, né? Primeiramente, fazer um bom aquecimento vocal, né? É aqueles exercícios mesmo de criança, que a gente até briga com os nossos filhos, com nossos irmãos mais caçulas aí, né? De estralar a língua, de brincar mesmo com o guspe, né? Bem clássico, assim, mandar vários beijinhos, né, durante o dia. E fazer várias caretas, né? Que você estará fazendo movimentação desses músculos orofaciais, né? Além de todo um alongamento da região cervical, né? Que a gente aprende nas aulas de educação física, né, no tempo da escola. E tomar alguns cuidados, né? Tipo, tá no ambiente refrigerado hoje com ar-condicionado dentro das empresas. É interessante que você deixe um copo d'água em frente ao computador, mas que você não utilize ele para tomar, né? Deixa ele ali só para ele umedecer o ambiente, tá? Quem fuma é parar de fumar, né? Ou diminuir o máximo o tempo de fumo, né? Evitar cigarro, evitar pigarrear, né? Tem gente que pigarreia muito achando que vai, né, limpar a voz, e na verdade você está tendo uma agressão a essa voz, né? Evitar automedicação, né? Evitar antes e durante qualquer exposição oral, fazer uso de drops, né? Balinhas de mentas, Halls, balinha de gengibre, tá? Que na verdade isso vai estar mascarando a sua voz, porque ele vai estar anestesiando temporariamente os músculos, né? E com isso você faz um esforço vocal muito maior, né? E também para quem faz uso de álcool, né, para relaxamento muscular e tal, realmente ele relaxa, mas para a voz você acabará, como você vai estar relaxado, você não vai estar conseguindo ouvir a sua voz, a tendência é você falar com muito mais esforço. Alex, obrigada pelas informações, são de grande valia para a gente, mas a gente vai mudar um pouco do foco também ainda, nossa, a gente tem vários assuntos ainda a ser pautados. Como só um minuto, a gente já vai vir aqui, pronto. É o seguinte, voltando ao Rodrigo, na Oficina Popular, que a gente volta com o assunto dos softwares, né? Logo, nós gostaríamos de saber com você que você fizesse uma comparação com os softwares proprietários. Qual a diferença entre os livres e os proprietários? Bom, acho que antes é interessante falar no princípio do software livre, né? O que caracteriza um software livre. Software livre é aquele que não só é disponibilizado para você baixar gratuitamente na internet, como ele está disponível o código dele, né? Como se fosse o código-fonte dele, que é como se fosse o DNA dele, que quem conhece computação, quem manja de linguagem eletrônica assim, pode modificar esse software, né? Isso faz parte da ideia mesmo do software livre, de você poder modificar, readaptar ele e propagar, né, esse novo software que está em constante atualização, constante mutação, assim, né? Nós podemos dizer os nomes aqui dos softwares livres? Claro, claro. Esclarecer. A gente usou aqui na oficina dois softwares, inclusive a gente está usando um agora, que é o Audacity, né, que é para gravação e edição. Ele é um software multipistas também, mas eu recomendo ele principalmente para gravações e utilizações assim, mais imediatas. Para edições um pouco mais aprofundadas e principalmente para produção musical, eu recomendo o Ardour, que é um software muito bom. Assim, Ardour, que é tão bom quanto qualquer outro software proprietário para áudio. E na verdade essa questão de software livre e software proprietário, ela cada vez mais vai entrar num embate maior, assim, eu acho que agora, né? É um embate ideológico mesmo, assim, na verdade. E muita gente ainda tem um pé atrás, não conhece muito sobre software livre, mas é porque a gente foi como se fosse alfabetizado pela linguagem do Windows, pela linguagem do Macintosh. A gente ainda está iniciando, né, o conhecimento e o trabalho com software livre. Mas o que já foi feito, né, de evolução em termos dos softwares até hoje está num nível muito bom, quase excelente para produção sonora. Acho que está num nível muito bom. Acho que é legal que eu contextualizei aqui na oficina que eu faço parte da Rádio Fiscar, né? Eu fiz, fui estagiário, na verdade ajudei no processo de implantação da rádio. O Independência Mate é veiculado até hoje lá, que foi a primeira rádio do país a operar 100% em software livre, assim, né? E isso é uma, não só se gabar por isso, na verdade não é esse o mérito, mas é mais no sentido de divulgar como é possível mesmo utilizar essas ferramentas livres para realização de operações que nunca foram feitas, assim, né? E a diferença, na verdade, de software livre e software proprietário tem esse sentido que eu falei, né, da ideologia, da história de como fazer, porque o software proprietário se baseia no modelo de comércio, né, com o modelo das empresas, conglomerados de empresas que têm suas patentes, que desenvolvem os produtos e eles escondem, né, qual é o próximo modelo. Você compra o velho, daí pouco tempo depois eles já lançam o novo e ficam tentando lidar com isso mesmo, te empurrar os novos modelos e tal. E, na verdade, a realidade do Brasil, por exemplo, a gente nunca, acho que quase ninguém nunca comprou nenhum software para trabalhar com som, para trabalhar com vídeo, por exemplo, que é uma coisa muito distante da nossa realidade, assim, né? O preço, o valor disso mesmo. Então a gente sempre baixou software pirata, né? Sempre é uma coisa meio que nunca se falou muito nisso e tal, mas cada vez mais tem que ficar claro, né, que primeiro é um ato ilegal, só o software pirata, mas acho que esse não é o grande problema. O grande problema é exatamente esse processo contraditório, né, de você baixa um software, daí tem você tem que legalizar ele, você baixa um crack, daí depois dá um pau, você está no meio do seu processo do trabalho, dá um pau de licença, você pode perder todo o material que você está fazendo e tal. Software livre não, você tem essa liberdade de você fazer o que você quiser, né? E o software está a seu serviço, não a serviço da empresa, né? Isso eu acho que é uma grande diferença e uma coisa que eu busco divulgar e mostrar para todo mundo. E tem algum conhecimento, o jovem, se há software livre de caráter proprietário ou todo software livre tem que ser gratuito? Bom, no meu conhecimento, os software livres todos têm essa mesma ideia de serem gratuitos, né? Até onde eu conheço, na verdade. Bom, falando de licenças aqui, copyright, de copyleft e tal, tem um pouco também do Creative Commons. Queria que você falasse um pouco aí sobre Creative Commons, tanto para vídeos, para música, enfim. Tem bastante a ver, né, com a questão do software livre, né, que quando você fala de software livre não é só o software, né, não é só a tecnologia que você está falando, mas na verdade é todo um conceito de cultura livre que acaba sendo envolvido, né. O software livre é a parte computacional disso, mas existe um aspecto mais da cultura livre que começou a interferir inclusive na questão dos direitos autorais, né. O antigo copyright, né, que é o direito autoral, ele começa a ser questionado nos últimos anos, assim, de uma forma mais intensiva mesmo, e foi criado o copyleft, né, que é a esquerda, né, como se fosse uma brincadeira até com isso, mas é que você pode registrar suas obras em novos modelos de distribuição, né, em que você não é mais o dono dos direitos autorais dela, você está disponibilizando para que outras pessoas possam ter acesso à sua obra, inclusive você regulamenta se você quer que a pessoa, que se as pessoas podem recriar em cima delas, comercializar isso, você tem uma série de atribuições que você dá ali para a obra. Mas acho que o grande barato, na verdade, é a ideia que está por trás disso, que é a ideia do espírito colaborativo, né? De você, a partir do momento que você criou alguma obra de arte ou alguma ideia, alguma coisa, você não se apropria dela e coloca como se fosse só uma criação sua, mas você disponibiliza para que outras pessoas possam fazer uma releitura disso, recombinar isso de alguma forma, ressignificar. E eu acho que isso só faz crescer em termos artísticos, em termos, assim, de até de divulgação, na verdade, também dessas ideias e tal, mas principalmente em termos de fazer a ideia ir à frente, né? Ela não se encerra dentro de si própria, mas ela ganha nova vida a partir do momento que ela está compartilhada. O interessante desse lance do software livre, de músicas livres, enfim, de coisas livres, é porque, tipo, o artista faz uma coisa, não é só para ele, né? Ele tem que fazer, quer divulgar, e isso só ajuda a divulgar mais e mais pra frente, né? Então acho que, como já tinha sido falado na frente, se o artista ganha com isso, eu acho que só tem a ganhar mesmo. E a cultura, enfim, tudo isso só tem a ganhar mesmo. Bom, galera, é isso aí. Estamos ficando aqui no nosso terceiro bloco, tá? Vamos dar uma pausa aqui pro pessoal tomar uma água e também vamos escutar um som aí, você em casa. Valeu, galera. Lembrando que os sons, de novo, som livre, Copyleft, né, e Creative Commons. Isso aí, muito bom lembrando. Oficina Popular. Quarto e último bloco da Oficina Popular, aqui com o Rodrigo e mais uma galera que está aprendendo sobre web rádio. Nós discutimos hoje no programa muita coisa, como a web, a função da internet, a medialização, convergência. Convergência midiática. É isso aí, fala aí, Rodrigo. É legal que a gente passou por vários assuntos, dá para render muito mais, né? Dá para ficar muito tempo falando. Mas é hora de síntese de ideias, né? A gente falou sobre convergência midiática, só mais uma coisa que eu acho que a gente não falou é sobre medialivrismo, na verdade, né? Tudo isso que a gente tá fazendo, na verdade, é medialivrismo, né? Durante muito tempo a mídia foi presa, as empresas, aos grandes conglomerados aí de comunicação e tal. E no momento a gente tem a liberdade de estar expressando nossa opinião, de estar criando nossos canais de comunicação. Isso tudo se chama mídia livre. Então acho que é importante a gente estar valorizando esse termo e propagando ele, porque estamos no caminho certo, né? E já vindo em cima desse assunto, qual é a cara do novo profissional, vamos dizer assim? Ele é um novo profissional? Existe já um nome para isso? Como é? Eu não sei se existe um nome, na verdade, né? A gente fala muito em multimídia, né? Então eu acho que cada vez mais é um comunicador, um artista multimídia, né? Que tá operando nisso. Mas eu não sei se dá pra fechar um nome muito fácil, assim. Porque cada vez mais também você não trabalha só com um meio de comunicação, né? Você não é mais um radialista ou um produtor de televisão ou um jornalista e tal. Cada vez mais acaba misturando mais as funções. e as ferramentas começam a ficar mais acessíveis, o conhecimento também está mais acessível, assim, né? Você vai aumentando a sua bagagem, e eu acho que a tendência é começar a misturar muito mesmo as coisas, assim, né? Eu, particularmente, eu não gosto de... Assim, eu tenho um foco maior no trabalho em rádio, mas eu não gosto de falar que eu trabalho só com rádio, eu sou radialista, assim. Porque, na verdade, naturalmente, você acaba, sei lá, se envolvendo com fotografia, com vídeo, com criação musical, com produção musical, com... sei lá, com texto também, né? Então, e hoje na internet, com blog, com, sei lá, umas ferramentas bem acessíveis, assim, que todo mundo pode criar gratuitamente e tal, você já consegue ter uma criação multimídia, né? Aqui, por exemplo, a gente falou bastante no blog, assim, porque é uma coisa que já tá na mão, que você consegue subir um vídeo, você consegue subir um áudio, escrever o texto, botar hiperlink para outras coisas e tal, e isso tudo de uma maneira muito fácil, muito acessível, né? Verdade, gente. Então a gente está quase finalizando Oficina Popular. Mas assim, antes de a gente finalizar mesmo, jovem Rodrigo, é sinal que então que a família Marinho pode então não dormir tão contente com essa nova tecnologia? É, deve ficar um pouco preocupado, então podemos dizer assim? Não só a família Marinho, mas como a família Carlos Magalhães, a família Sarney e todos os outros donos de todas as outras oligarquias políticas e as oligarquias de comunicação. Espero que eles, cada dia, eles comecem a ter um pesadelo um pouquinho maior aí com essa contra-hegemonia que está nascendo, assim, né, a partir da internet, a partir desses meios livres, assim. E vamos batalhar junto, na verdade, né, porque muita gente critica, mas não pode ser só na teoria, né, a gente tem que se realizar mesmo essa... Para nadar contra a maré, a gente tem que nadar de verdade, né? A gente tem que batalhar e fazer a nossa parte, cada um do seu jeito, né? E eu acho que um jeito que é fácil, que já tá para todo mundo, botar sua opinião, expressar sua opinião, expressar os seus argumentos, as suas vontades e tal. E isso a gente nunca teve, né? Em uma tradição de 500 anos do país, o povo nunca conseguiu falar de verdade no microfone, nunca conseguiu ter o canal dele de verdade para mostrar a cara. E agora a gente está conseguindo, a gente está cada vez mais unindo, se aproximando um dos outros aí que estão com as ideias parecidas e tal. E estamos juntando esforço para derrubar esses tubarões aí, para matar esses tubarões. A tendência realmente é só mudar mesmo, né? A internet veio para... tá mudando muito, ainda bem. E a gente vê aí, tipo, a gente tira pelo nosso programa aqui que a gente tá fazendo, bem simples mesmo, aqui numa sala nada acústica, né? Mas tá funcionando e tá... esperamos que fique bem legal. Então, vamos então finalizar então, realmente já considerações finais do nosso querido e grandioso Rodrigo, jovem Rodrigo. Tem tudo isso, ele não definiu por que jovem, porque acho que a galera quer saber também. Fica aí um mistério. O vídeo está dizendo assim, um fala jovem, outro fala Rodrigo, outro... Quem é você? Fica aí como um mistério dos novos meios, do hibridismo, dos novos meios. Bom, a gente não vamos cair nessa... Tô brincando. Bom, quem quiser tirar qualquer dúvida, acessar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fazer críticas também, acho que nem tudo, vocês elogiaram bastante aí e tal, agradeço bastante, mas acho que não é só isso, né? Na verdade, tá em busca de aperfeiçoar não só a questão de rádio, mas a questão dos meios de comunicação, da produção artística, de muitas coisas aí que estão interligadas, a busca é por evoluir, não só achar que tá bom já e se acomodar, né? Mas qualquer um que tiver alguma sugestão, crítica, alguma coisa, manda no independenciomate@gmail.com, que é o projeto, né, que a gente faz parte aí, que na verdade tem todo esse DNA que a gente está falando aqui, que trouxe na oficina, trouxe na ideia aqui, nas ideias que a gente debateu, tudo isso faz parte aí do Independenciomate também, que está interligado, na verdade, faz parte do Massa Coletiva, que é um núcleo cooperativo de comunicação e cultura lá em São Carlos, que também faz parte do Circuito Fora do Eixo. Exatamente, então agora a gente passa para os nossos colegas para dar os agradecimentos. Obrigado, oi, tchau, tchau para a mãe, para o pai, para o tio, para os avós. Então, ficamos aqui com o nosso programa Oficina Popular. Boa noite, boa noite, olha eu, não tem horário. Tchau, tchau para vocês, até a próxima. Ah, meu nome é Maíra. Bom, finalizando... agradecimentos ao Rodrigo Jovem, Jovem Rodrigo. Sou o Igor. Grande abraço para todo mundo. Bom, eu sou a Stephanie, quero me despedir deixando um grande abraço, agradecendo a todos aqui da oficina de web, web rádio. E em locução aqui, Janaína Pauli, eu, Rodrigo Jovem Palerosi, e Hamilton Martins, Joilson Silva, Stephanie Romero, Ted Andrei, Alex Fernando Canavarros, Igor Luciano, Maíra Matos e Marcos Roberto. Teve mais gente que fez parte da oficina também, mas esses foram os que realizaram esse programa aqui. Então um grande salve a quem está ouvindo também. Espero que não seja a única edição, que algum dia possa se repetir, seja com a gente ou com outra pessoa que tenha ideias parecidas e que possam, e que está em copyleft esse nome aí, Oficina Popular também, que outras pessoas possam realizar um programa com as mesmas características. Não precisa nem a gente estar aqui, mas a ideia precisa estar no ar. É isso aí, vamos ficando por aqui. Nesse momento de alegria, de felicidade, de estarmos juntos e de conhecer pessoas. Pessoas assim como jovem, pessoa maravilhosa, sorridente, alegre, que traz para nós não só conhecimento, mas esse intercâmbio cultural que nós estamos tendo nesse momento. E vamos aqui ouvir o Joilson, que quer vender seu peixe. Nada, gente, já que a gente tá falando de Mercado Livre, então tem um balaio musical para vocês todos os domingos, realmente a partir das 14 horas, no balaio musical, você vai estar lá ouvindo Joilson da Silva com vocês, tá bom? Quero que vocês ouvem, dê críticas, elogios pra gente crescer mais. Valeu, obrigado, Oficina Popular, com Jovem e em Cuiabá. Tendência, inovação, debate, novas mídias, informação. Oficina Popular.